olhares que se cruzam na escuridão. Segredos guardados em cada coração. Um sorriso escondido, um toque sutil. Amor entre amigos, sem sentimento febril. Mas o medo do julgamento pesa no ar. E as vozes ao redor tentam nos calar. Mas o que importa é o que a gente sente. Um amor tão puro que a vida é presente. Não tenha medo, amor, deixa fluir. O que somos é mais forte, vem pra existir. Entre nós a saudade é um sonho que brilha. Vamos lutar juntos sem mais armadilha. Da sala, risadas disfarçadas. Mas em cada abraço, as almas entrelaçadas. E se o mundo não entender o que há, nossos corações sabem, é só amar. Que os olhares pesarem, vamos ignorar. Pois o amor verdadeiro não pode se calar. Não importa o que digam, somos nós contra o mundo. A felicidade é nossa, é tudo profundo. Não tenha medo, amor, deixa fluir. O que somos é mais forte, vem pra existir. Entre nós a saudade é um sonho que brilha. Vamos lutar juntos sem mais armadilha. Não tenha medo, amor, deixa fluir. O que somos é mais forte, vem pra existir. Entre nós a saudade é um sonho que brilha. Vamos lutar juntos sem mais armadilha. Da sala, risadas disfarçadas. Mas em cada abraço, as almas entrelaçadas. E se o mundo não entender o que há, nossos corações sabem, é só amar. Nos cantos da sala, risadas disfarçadas. Mas em cada abraço, as almas entrelaçadas. Mas em cada abraço, as risadas disfarçadas. Mas em cada abraço, as almas entrelaçadas. Não tenha medo, amor, deixa fluir. O que somos é mais forte, vem pra existir. Entre nós, a saudade é um sonho que brilha. Vamos lutar juntos sem mais armadilha. A vida é curta pra se viver assim. Com medo do futuro, com medo do fim. Sejamos valentes, deixemos o amor falar. Em cada silêncio, um grito pra amar. Não tenha medo, amor, deixa fluir. O que somos é mais forte, vem pra existir. Entre nós a saudade é um sonho que brilha. Vamos lutar juntos sem mais armadilha. A vida é curta pra se viver assim. Com medo do futuro, com medo do fim. Sejamos valentes, deixemos o amor falar. Em cada silêncio, um grito pra amar.